traineiras abrigam-se na barra. Os mastros em fantástico arvoredo são peixes coloridos de brinquedo. E eu, triste rapaz que solta a mar, telhados reúnem-se no largo, assembleia de pobres e crianças. Em falas cantos cobram-se esperanças. Homens chegam do mar com o rosto amargo. Lá embaixo a vaga escreve na muralha a história destes muros. Toda em brios salta adiante o baleal e falha. E na gávea da velha fortaleza fico a seguir o rumo dos navios, num choro de asas de gaivota presa, num choro de asas de gaivota presa.